7h39, você que tem que ir para o trabalho, vamos levantar na primeira segundona aí, de janeiro de 2021. Levantar, tomar aquele banho, dar aquela relaxada, depois tomar aquele gostoso café e bora para o trabalho. Agradecer a Deus todos os dias aí por ter um emprego, né? Depois dessa pandemia. Olha aí, mais uma então, vamos lá então, essa é boa, hein? Essa vez apareceu aí pra carreira, a divisão de Maria de Lourdes, que está crescendo agora na Santa Maria do Brasil. Olha aí, são 7 horas, mais 44 minutos. Vamos com mais uma então, antes de começar. Vamos lá então. Olha aí, vamos com ele, João Paulo e Daniel, loira do carro branco. Essa vai oferecer para Diego, esposa Erasmus, da Vida Social, e também vai oferecer para Maria, lá na Estrada Galego, né, Maria? Curtindo a Alvorada Sertaneja, ela, esposa, família. Operadora 41, 3221, 60, 60, eu repito,